andrecdesmoral.com.br. Olha a luz aí de novo, ha! Vapo, vapo. Esse é o ponte do bem, rapaz. Vapo, vapo. Traz black limbo pras novinha, porque hoje ela tá na minha. Cachorro dominado, ela já sabe, vem mansinha. Vai devagar, ela sabe como sentar. Então vai potência, quero ver acompanhar. Stack limbo pras novinha, que hoje ela tá na minha. Cachorro dominador, ela já sabe, vem mansinha. Vai devagar, ela sabe como sentar. Então vai potência, quero ver acompanhar. Dona, dona, desce numa rocha, vai dana. Dona, desce numa rocha, vai dana. Dona, desce numa rocha, vai dana. Eu quero ver acompanhar. E dona, dona, desce numa rocha, vai dana. Dona, desce numa rocha, vai dana. Dona, desce numa rocha. Quero ver acompanhar. Agora eu quero ver acompanhar ela. É a rainha do arrocha. Black limbo pras novinha, porque hoje ela tá na minha. Cachorro dominador, ela já sabe, vem mansinha. Vai devagar, ela sabe como sentar. Então vai potência, quero ver acompanhar. Black limbo pras novinha, que hoje ela tá na minha. Cachorro dominador, ela já sabe, vem mansinha. Vai devagar, ela sabe como sentar. Então vai potência, quero ver acompanhar. Na dona, desce numa rocha, vai dana. Dona, desce numa rocha, vai dana. Dona, desce numa rocha, vai dana. Eu quero ver acompanhar. E dana, dona, desce numa rocha, vai dana. Dona, desce numa rocha, vai dana. Dona, desce numa rocha. Quero ver acompanhar. André CDS, o moral de...